Pastor lançou um desafio para a gente de R$5.000. Eu gostei, não. Eu vou lançar um outro desafio para você. Além desse. Esse é o dele, o meu é outro. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você uma coisa rapidinho. Deus tem me colocado no coração. Deus tem colocado no meu coração. Eu recentemente peguei um livro. Eu tenho estudado muito sobre liderança. E ele fala de uma jornada de liderança e fé. E, na verdade, ele fala absolutamente de fé. Não fala nada de liderança. Ele fala liderar com fé. Muito interessante. E ele estabelece, nessa jornada, algumas coisas que podem acontecer nessa jornada de fé. Algumas coisas que podem acontecer. Eu até anotei aqui para a gente não perder. Rapidamente. Todos nós conhecemos a história o texto bíblico que fala de Abraão. O nascimento, a promessa do Senhor a Abraão. De ter um filho, ele saindo da terra, ele chegando até Isaac nascer, depois ele o desafio de oferecer Isaac. Bom, o irmão coloca uma coisa muito interessante, ele fala que a primeira fase é a fase do sonho. Abraão estava lá e de repente Deus vira e fala assim, sai da tua terra, acompanha lá, Gênesis 12, a partir de Gênesis 12, sai da tua terra, eu vou fazer de você uma grande nação e as famílias serão, e todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas. A primeira fase é um sonho. A segunda fase é a fase da decisão. Eu vou ouvir e eu vou sair desse lugar. Foi o que Abraão fez. A terceira fase é a fase dos atrasos. Quando Deus prometeu para Abraão tinha 75 anos. Quando Ismael nasceu, porque aí vem o atraso, a gente quer passar o carro na frente dos bois e acaba achando um Ismaelzinho para tentar resolver do nosso jeito. Abraão tinha 86 anos, mas quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, não entendi? A terceira fase é a fase dos atrasos. Então a gente está orando por alguma coisa, buscando alguma coisa e aquilo não acontece. Aí a gente começa a querer dar um jeitinho, começa a querer, quem sabe a gente não resolve isso aqui de uma outra forma. A quarta fase é a fase das dificuldades. Quando Isaac nasceu, se Sara já era velha e estéril, se Abraão já era velho com 75, imagina Abraão com 100 anos agora. Então, mais dificuldade ainda. Mais impossibilidade ainda. Mais absurdo ainda a coisa. E você vai pensando em quantas vezes nós começamos a orar por alguma situação na nossa vida, na nossa casa, que acontece exatamente isso. Nós sonhamos com alguma coisa, nós resolvemos começar a orar por aquilo, começamos a... Eu decidi, eu vou orar. As coisas não acontecem como a gente quer, assim, do jeito, no tempo que a gente quer, e de repente a gente chega numa impossibilidade, numa coisa assim difícil, e agora como é que nós vamos fazer? E a hora que a gente pensa que vai melhorar, aí chega a fase do beco sem saída. Depois que Isaac nasce, que Abraão está lá curtindo o filhão, o paizão lá em cima chega e fala assim, opa, me dá o filho. É a fase do beco, você sairia agora. Agora eu já não estou mais com 100, eu estou com 100 e mais o tempo que Isaac cresceu. Isaac já era um adolescente. Será que eu vou ter outro filho? É a fase do beco sem saída, que acontece muito com a gente. Senhor, eu confiei em ti, Senhor. E agora? Onde que o Senhor está? Só esqueceu do nosso combinado, do nosso trato? Do sonho ao beco sem saída. Mas o beco sem saída não é o final. Depois do beco sem saída tem a fase da consumação. E por último, livrar-se dos bloqueios. Por que eu estou contando isso? Nós estamos em 2017. Em mais ou menos nessa época, um pouco, em agosto de 2015. O pastor um dia me ligou e falou assim, vamos olhar um imóvel lá na rua dos Pampas. Nós chegamos aqui de manhã, não sei se o Rodrigo estava nesse dia, o Luiz eu tinha certeza que o Luiz estava, o Arthur também estava. Nós chegamos aqui, a hora que abriu a porta, eu olhei. Não, agosto nós fechamos o contrato, foi antes. Foi antes ali de julho. Maio. A hora que nós abrimos a porta ali, que nós entramos, meu coração começou a disparar. Falei, Senhor, é esse lugar. Senhor, é esse lugar. Eu já comecei a sonhar, falei, olha aqui, é o que nós precisamos. E o pastor disse, o que você acha? O que você acha? Falou, pastor, é esse lugar. Aí o Rodrigo falou, vamos lá negociar com ele, vamos ver o que a gente faz, não sei o quê, tal, tal. Nesse livro, esse homem conta um relato que eu quero compartilhar com vocês, que é muito legal. Ele, na sua vida de fé, na sua vida de oração, um amigo dele um dia falou com ele assim, você acredita mesmo que Deus ouve a oração e tal? Ele falou, por quê? Você não acredita, não? Ele falou assim, tem umas coisas que não... Então, eu vou fazer o seguinte, escolha o motivo pelo qual você queira orar e eu vou fazer uma aposta com você. Quer saber da coisa? Escolha um país que você queira orar. Eu gosto muito da África. Então, escolha um país. Seja específico. Eu vou orar pelo Quênia. Tá bom. Então, minha aposta com você é o seguinte. Durante um ano, você vai orar todos os dias, pelo menos uma vez por dia, em favor do Quênia. Se daqui a um ano Deus não fizer nada, te dou $500. Olha, se você me dá $500, se Deus fizer alguma coisa, eu te dou $500. Ele falou, mole. Mas ele falou, mas se você deixar de orar um dia, nosso trato acaba. E assim foi fazendo. Ele começou a orar. E aquele homem foi orando, e um dia ele estava num restaurante e ele escutou uma senhora falar do Quênia. Aí ele, mas eu estou orando pelo Quênia. Aí ele perguntou para a senhora por acaso está falando do Quênia, é o país? É, o país chamado Quênia. Você gosta do Quênia? Não, porque eu tenho orado pelo Quênia. É mesmo? Tenho orado por quê? Não, porque eu estou numa proposta de orar, não quis contar o que ele tinha feito. Aí ele perguntou para ela, o que a senhora faz? Ela falou, eu cuido de um orfanato. Eu cuido de um lugar que cuida de crianças. Falou assim, é mesmo, como é que é esse trabalho? Ele começou a se inteirar do trabalho. E de repente aquela mulher virou para ele e falou assim, então eu quero te fazer um convite. Vai lá para você conhecer o nosso trabalho. Ele falou, eu vou. Pegou o avião, chegou lá, ele conheceu a necessidade daquele lugar. Passou lá alguns dias, voltou, e ele mexia no ramo de remédios, de laboratório. Procurou alguns, mandou e-mail para alguns laboratórios, falou assim, vocês que têm remédio que vocês estão aí jogando fora, tem uma situação assim no Quênia, uma entidade assim no Quênia, que vocês podem ajudar, vocês podem mandar medicamento para lá. E mandou os e-mails, mandou assim, acho que ele estava num dia daqueles assim de, vamos ver o que dá, e mandou os e-mails para lá. Passado alguns dias, algumas semanas, aquela mulher ligou para ele e falou assim, por acaso você andou pedindo alguma coisa para a gente, alguém? Aí ele falou que não, de repente, falou, eu lembro o que aconteceu. Ele falou assim, pois chegou um tanto de coisa aqui, mas um tanto de coisa para esse lugar, e tem um grupo de laboratórios que está mandando um dinheiro para a gente, e nós estamos construindo, estamos melhorando, vamos reformar. O nosso presidente do país descobriu e está querendo saber o que está acontecendo. Eu contei para ele, ele falou que quer te conhecer e quer que você venha aqui. Irmãos, uma oração. Então eu vou. Ele pegou o avião e foi no dia da inauguração, conheceu o presidente. O presidente colocou ele no carro e deu uma volta em Nairobi, que é a capital. Me ajuda, quem sabe? Nairobi? Deu uma volta, apresentou para ele a capital do Quênia e tal. Trocaram telefones, trocaram e-mails, ele voltou para os Estados Unidos. Um tempo depois, um ano depois, toca o telefone, era o assessor do presidente falando para ele, olha, o presidente quer falar com você. Lembro, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu quero te fazer uma proposta. Eu fui reeleito aqui e eu quero nomear os meus ministros, pessoas que Deus me indicar. Então, eu estou querendo fazer uma proposta. Vou pagar a sua passagem para você vir aqui, ficar de jejum e oração em favor desse meu propósito, para que Deus me coloque o nome das pessoas para serem nomeadas ministros desse lugar. Resultado, ele foi para o Quênia. Passou acho que 15 dias lá em jejum e oração, até que tudo se cumpriu e ele voltou. E quando ele voltou, chegou no colega dele e cobrou e pagou os $500. Porque Deus tinha feito aquilo que ele não imaginava. Ele tinha perdido a aposta. Pagou os $500. Por que eu estou contando isso? O pastor lançou para vocês, para nós, esse desafio de R$5.000. Eu estou com uma proposta para você. Um desafio de R$5.000.000. R$5.000.000. A partir de hoje, a partir de agora, nós começamos a orar para Deus nos dar esse lugar. Quando nós orarmos em casa com os nossos filhos, nós vamos ensinar os nossos filhos, nós estamos orando para o Senhor nos dar aquele lugar. Quando nós vamos agradecer o alimento do Senhor, nós estamos agradecendo o alimento, mas nós estamos lembrando o Senhor, nós queremos aquele lugar. Quando nós acordarmos de manhã, nós vamos agradecer ao Senhor pela noite que tivemos, pedir ao Senhor para nos abençoar no dia que teremos, mas Senhor, não se esqueça de nós. Nós estamos orando, pedindo ao Senhor, dá-nos aquele lugar. Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém dentre nós, alguém de fora. Deus vai amolecer o coração do proprietário e vai nos dar. Não sei como vai acontecer, mas Deus vai fazer um milagre se nós orarmos. Irmãos, presta atenção. Todos os dias a partir de hoje, amém? Todos os dias a partir de agora, estamos orando, Senhor, dá-nos este lugar. Nós não queremos riqueza, não queremos nada, isso aqui vai servir para os outros, vai servir para abençoar as nações. Daqui vão surgir missionários, daqui vão ser famílias restauradas, daqui jovens drogados serão alcançados, daqui muita coisa vai acontecer na cidade em nome de Jesus. Você crê nisso? Você tem esse desafio no seu coração? A partir de agora, todos nós oramos para que Deus nos dê esse lugar. Eu acordo de manhã, eu oro para que Deus nos dê. Eu vou almoçar, eu oro para que Deus nos dê. Eu vou deitar, eu oro para que Deus nos dê. Eu acordo de madrugada, Senhor, não se esqueça de nós. Vamos orar até que isso aconteça ou até que Deus fale, pare. O dia que Ele manda parar, nós paramos. Mas enquanto Ele não manda parar, nós vamos orar. Amém? 5 milhões. Ou o valor que o proprietário pedir. O valor que ele pedir, que for justo. O Senhor vai dar na nossa mão. Agora, pastor, eu queria te pedir um favor. Você que tem essa expertise para essa coisa. Bole um nome para isso. Nossa campanha é essa, que indique para todo mundo. Nós estamos nesse propósito. E nós vamos espalhar isso no meio da igreja. As crianças, Dani. Colocar as crianças para orar. Os adolescentes, os jovens, na célula, toda a célula que se reunir vai clamar ao Senhor, Senhor, dá-nos aquele lugar, dá-nos aquele lugar, amém?